contemporâneo, velha escola, eu tô de boa. Sacrifício obtido na terra da garoa. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pendurado no madeiro, tudo para a glória dele. Pense e reflita que a palavra é positiva. Seja todo homem mentiroso, sem filosofia. O caminho do ímpio é abominável, mas ele ama o que segue a justiça. Juízo final não é como a cúpula do Vaticano. Juízo final só quer justiça para o povo. Juízo final não usa o rap como moda. Pagar de calça larga ainda diz que apavora. Tá achando que é mentira? Volta de assunto, eu já sei o que acontece. Um pé na igreja, outro no mundo. Não acredita na verdade, mulinha de escriba. Se priva da real e se abre a fantasia, time nervoso. Ó só, é inclinado para o céu. Guerreiro combatível, agradável como mel. Na luta não se cansa, inspira confiança. Se defende do inimigo, herdeiro da herança. Juízo final voltou, glória ao Senhor. Valente de Jesus, fogo forte restaurador. Longe do mundo, firme com Cristo. Substância para os fracos do evangelho não desiste. Até alcançar a nova Jerusalém. Maranata ele vem, fidelidade ele tem. Cantando você não me entende, que está com Cristo é o que compreende. Na banca eu fico ligeiro porque o toque é de valente. Eu sou juízo final, eu vou testemunhar. E pra você que riu, juízo! Porque não tenho culpa da sua incredulidade. Juízo final, longe da promessa. Cuidado, a cara é ser guerreiro, fortaleza da seara. De pé com a palavra, não pressiona só rajada. Juízo final, juízo final, juízo final, juízo final. A velha escola voltou, a velha escola voltou. Fico ligeiro porque o toque é de valente. Na banca eu fico ligeiro porque é assim que o crente entende. Na banca eu fico ligeiro e procuro santidade. Na banca eu fico ligeiro longe do crime e da maldade. Juízo prega a vida longe da tribulação. Juízo prega a paz e a comunhão dos irmãos. Com sede do novo e de volta ao cenário. Não quero multidão, quero diferenciado ser. Reconhecida a consequência de um trabalho. O que interessa é da glória e salvar o drogado. O perdido que está jogado na prostituição. A viúva que chora na depressão. Aquela mãe que espera o seu filho voltar. A menor que engavidou e não tem como sustentar. Vida difícil, custosa e sem opção. Deus traz o alívio para a nossa nação. Eu, juízo, a mesma voltou.